Num olhar pelas empresas PME Excelência 2014, a Rádio Boa Nova entrevista hoje Luís Melo, empresário oliveirense, que na região e um pouco por todo o país dá a cara pela Mar Serra Alimentar Limitada, uma empresa na área da indústria de congelados que viu renovada a distinção da excelência. Depois de quase duas décadas a funcionar em pouco mais de 100 metros quadrados num espaço da Catraia de São Paio, no concelho de Oliveira do Hospital, esta empresa deu o salto, mudando-se em 2011 para melhores e adequadas instalações, condizentes com a qualidade do seu produto, localizadas na zona industrial. Passos firmes que permitiram à unidade de congelados, há vários anos PME líder, renovar o título de PME Excelência 2014, uma distinção anteriormente alcançada já em 2013. Luís Melo, seja bem-vindo à Rádio Boa Nova, uma presença que decorre de bons motivos, em particular então da distinção PME Excelência, que voltou a ser conquistada pela Mar Serra Alimentar Limitada, um nome que a generalidade das pessoas, sobretudo quem faz compras, não é, alimentares, conhece, mas que se calhar poucas pessoas associam ao Oliveira do Hospital. Peço-lhe que faça uma breve apresentação da sua empresa. Bem, isto é uma empresa que teve o seu início em 25 de março de 1992. Pronto, isto é uma empresa que começou num espaço reduzido, de cerca de 100 metros quadrados, porque em 2001 deu um salto para umas novas instalações com cerca de 1.500 metros quadrados. No decorrer do ano 2003 sofreu nova remodelação do processo de remodelação, sendo criada uma nova unidade de transformação de pescado com a capacidade de 1.500 metros cúbicos de capacidade. No decorrer do ano 2007 as suas instalações foram novamente remodeladas, sendo introduzida mais uma unidade de preparação de molha e congelação de bacalhau e afins e de bacalhau seco. Atualmente a empresa encontra-se em expansão, sendo que as suas instalações vão ser ampliadas para a criação de uma nova unidade de transformação de carnes e afins. A Mar Serra utiliza uma alta tecnologia de altos padrões de higiene e segurança alimentar exigidas pela Comunidade Europeia, dando cumprimento ao regulamento existente. Ao longo dos anos, a Mar Serra tem sido distinguida pelos institutos de PME Líder e Excelência, o que lutamos para que nos próximos anos isso possa acontecer. Portanto, em traços muito gerais, o Sr. Luís Melo, portanto, já nos falou aqui de como é que surgiu esta empresa, os passos que foram sendo dados e também aquilo que se pretende fazer. Vamos então um bocadinho com mais calma. Luís Melo, portanto, a Mar Serra começou pequenina, não é? Foi crescendo, a necessidade de instalações maiores e adequadas ao vosso serviço já fazia adivinhar esta constante aposta na excelência. Não ficou então surpreendido com esta distinção PME Excelência que já recebeu relativamente à prestação dos vossos serviços em 2013 e 2014? Portanto, é algo que vem ao encontro daquilo que é a vossa preocupação de serem excelentes? Sim, pronto, temos lutando, muito trabalho e ao longo, sem trabalho nada acontece e é fruto disso que temos esta distinção. Já agora, o Luís Melo é de cá. Sim, natural da Oliveira do Hospital. Natural da Oliveira do Hospital. Como é que surgiu esta sua ideia de trabalhar nesta área dos congelados e, sobretudo, dos congelados de peixe, dos mariscos, tratando-se Oliveira do Hospital de um concelho do interior, ainda que não estejamos assim tão longe do litoral, mas que não é propriamente um concelho do litoral. Portanto, não terá também a vida tão facilitada quanto isso. Como é que surgiu esta ideia para esta área? Pronto, que eu também trabalhei há alguns anos ligado ao ramo dos produtos alimentares e congelados. Pronto, e levámos a esta, como já tinha alguma experiência, já trabalho no ramo há cerca de 32 anos, e foi isso que nos levou a este caminho. Portanto, já conhecia fornecedores, certamente, portanto, pessoas com quem pudesse trabalhar no sentido de levar a Mar Serra a bom porto. Para quem não conhece o funcionamento desta empresa, Portanto, falamos de peixes, falamos de marisco, falamos de bacalhau. Como é que o produto chega aqui à sua empresa, em traços muito genéricos? Sim, hoje é tudo mais fácil do que era aqui há alguns anos. Por exemplo, somos abastecidos a nível nacional e internacional. E hoje é só nós pedimos encomenda e ela, passado 2 dias, está no nosso armazém. Portanto, encomenda que já vem congelada, é assim? Sim, o produto, tudo que é de peixes e mariscos, é tudo congelado. Já vem congelado para a sua empresa, portanto, mas... Excepto os bacalhaus que vêm salgados verdes, onde são secos depois na nossa empresa. Portanto, e virão em grosso, não é? E aqui a Marserra fará a separação? Todo o seu processo, desde corte, embalamento, tudo para o linear onde as pessoas vão comprar já pronto a cozinhar. Uma área que não abunda muito aqui, por Oliveira do Hospital, também houve necessidade de recrutar uma equipa de colaboradores que estivesse à altura deste desafio. Também houve certamente a preocupação de formar as pessoas que trabalham na Marserra. Como é que classifica a sua equipa? Sim, pronto, nós vamos, conforme necessidades, vamos recrutando pessoas, vamos formá-las e depois vamos pô-las no local certo do seu trabalho. Quantas pessoas é que conta atualmente a Marserra? Neste momento conta com 17 funcionários. Todos de cá, do Oliveira do todos Hospital? Todos do Conselho do Oliveira do Hospital, portanto, sim. Uma equipa que foi alargando, com certeza, sim. E possivelmente vamos recrutar mais pessoas para uma secção de carnes que estamos a ultimar, possivelmente vai arrancar no próximo mês. Isso também obrigou a algum tipo de ampliação das vossas instalações? Sim. Temos uma área de mais, ampliamos mais de 200 metros quadrados. Essa aposta nas carnes decorreu de quê? Houve necessidade de ampliar a empresa? Ou como é que surgiu agora essa possibilidade então de abordarem o setor das carnes? Pronto, porque nós também já comercializamos esse tipo de mercadorias, só que temos que comprar terceiros e optámos por nós fazermos esse serviço à medida do cliente. Portanto, e também congelada, carne congelada. Pode ser comercializada fresca, temos condições para isso, ou congelada, devemos ter as duas situações. Portanto, o objetivo será então abastecer os supermercados? Supermercados, cantinas, lares, tudo o que diz respeito à alimentação. Onde é que é possível encontrarmos produtos Marserra? Em todas as lojas, no Conselho de Oliveira do Hospital e ao redor, em todos os estabelecimentos, quase todos, temos o nosso produto exposto. Portanto, e também vários espaços do norte a sul do país? Sim, temos outra secção de venda, que é por grosso, que fazemos a nível do país, que temos representantes da nossa marca que fazem a distribuição dos nossos produtos. Luís Melo, falamos de uma indústria alimentar. Uma indústria alimentar que só por si será muito exigente, visto que é preciso agradar a boca, não é? Do consumidor final. Como é que a Marserra tem conseguido vingar neste setor que é assim tão exigente, assegurando a qualidade dos produtos que chegam à mesa do consumidor final? Sim, temos algum trabalho e muito cuidado nesse setor, porque nós sabemos que é um produto que não se pode brincar e tem muita responsabilidade nosso perante o consumidor final. Há pouco falávamos do facto de Oliveira do Hospital não ser um concelho do litoral e perguntei-lhe como é que foi possível criar aqui este negócio neste concelho de Oliveira do Hospital. O que é certo é que a Marserra também anda muito pela estrada, não é? Os produtos vêm para aqui, daqui partem para as lojas, portanto há muita circulação dos vossos produtos. Sente essa dificuldade no que respeita às acessibilidades, às deficientes acessibilidades que servem o concelho de Oliveira do Hospital? Como é que tem sido ultrapassar essas dificuldades? Pronto, temos algumas dificuldades porque os acessos não são tão bons como noutros locais, mas pronto, temos que lutar com isso e é o que temos e temos que viver com aquilo que temos. Luís Melo, falamos consigo a propósito desta distinção PME Excelência 2014, uma distinção já conseguida também no ano anterior pelos bons resultados, portanto falamos de um negócio em expansão, um negócio que cresceu e que sobretudo se refletiu naquilo que é o seu volume de negócios. Quer-nos falar de qual é que foi o salto dado pela empresa e que permitiu então à empresa conseguir este estatuto PME Excelência? Sim, pronto, nós temos ido de várias contra algumas situações que temos que lutar contra elas e é o trabalho do dia-a-dia e os nossos colaboradores também contamos com eles para que as coisas corram pelo melhor. Mas falava-lhe a propósito do volume de negócios, qual é que foi o valor faturado relativamente, por exemplo, ao ano de 2014 a que se refere esta distinção? Penso que não errando aqui muito, anda nos 1 milhão e 800 mil euros. Portanto, um valor bastante satisfatório relativamente àquilo que é a vossa atividade, comparando certamente, se calhar, olhando para os últimos 5, 6 anos, qual é que foi a diferença? Não tem crescido, mas tem-se mantido ao longo destes anos, sim. Uhum. Muito bem. Luís Melo, também o município se associou a esta distinção e prestou homenagem às empresas PME Excelência. Enquanto empresário, soube-lhe bem este reconhecimento da parte da Câmara Municipal? Sim, agradeço à Câmara Municipal e ao seu Presidente de ter este reconhecimento para com as empresas do nosso concelho, que deviam ser mais, é a pena. Esperamos para onde que sejam mais empresas a ser PME Excelência e agradecemos ao município esta extinção. Conta também com esta nova aposta agora na área das carnes, também que a Marserra seja em próximos anos distinguida com este PME Excelência. É um estatuto que não quer deixar cair? Sim, este setor das carnes é uma mais-valia. Pensamos aumentar as vendas cerca de 20% a 30% o ano de 2015 para que mantemos este estatuto. Muito bem, neste espaço do PME Excelência falámos então com o Luís Melo, que dá a cara pela empresa Marserra Alimentares, uma empresa nascida e criada em Oliveira do Hospital, continua a dar cartas neste setor alimentar, sobretudo e até agora na área dos congelados, empresa a completar 23 anos de atividade. Hoje, exatamente neste dia em que gravamos esta conversa com o Luís Melo, a empresa está exatamente de parabéns. Uma empresa que segue um caminho de sucesso, renovando a distinção PME Excelência. Luís Melo, obrigada pela rádio, por ter estado com a Rádio Boa Nova. Esta estação também lhe deixa os parabéns por este caminho de sucesso, esperando que assim continue por longos anos. Ok, obrigado por esta oportunidade.